Gente, boa noite. Salvador, boa noite, Pet 5809, autorizado até 150, tem salvo. Na coroa de Mari, desce para 3 mil pés, ajuste no 02, completa a chegada Mari. Voa Mari. Voa Mari, 3 mil, confirma as vezes. 1021, 3 mil pés, voa Mari. 21, obrigado. Controle web 5809. Senhor, haveria possibilidade de voar ITAP devido a uma formação? A patroa seria ideal pra gente. Autorizado, ITAP. Muito obrigado, senhor. Autorizado LS, o Bono 05. Autorizado LS, a porta estabilizada. LS805. Zero, chama a torre agora 118, meia dúzia. 5809, desce para 2000, no 021, 1021, autorizado LS. Autorizado LS 1021, 2000, pode voltar? É, Duna? Mantém a chegada 5809. Ok, mantém 5809. 1130 graus, 109, 805. Ok, baixou, travou, ele pôs na 10, 805 da Gol. Cidade LS, né? 519. Cidade LS, repórter estabilizado, 09. Repórter estabilizado, 09. Cinco, solo 04, linha direita, táxi via Alfa, chameante da Juliette, mantém-me escuta. Alfa, é Juliette, escuta, 805. Tá full, aliás. Chama a torre agora, 118 metros. 118 metros, obrigado, senhor. Oi, Salvador, continua, boa noite, web 5809, full, aliás, baixado, travado. 118, meia dúzia. Desculpe, senhor, desculpe. Salvador, boa noite, web 5809, fui, aliás, baixar travado. Vicente, avistado de pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 109, 509. 509, pista seca, né? Afirmativo, seca. Obrigado. Motores Salvador, boa noite, Xamé 6258, informação Alfa. Boa noite, 58, Destra 2000, 1021. Descendo para 2000 pés, 1021, 6258. Autorizado o ingresso, portão 1. Salvador, boa noite, Tran 3152, atingiu 160 com a informação Alfa, perdeu contato com o centro. Boa 3152, Destra 3000 na via chegada amarelo no 021. Eu 21, 3000, via chegada. Oito solo aos 10, táxi Alfa, chame antes da Juliette, na minha escuta. 10, táxi Alfa, antes da Juliette, chama o F5809. 6258, voa ITAP. Voa ITAP 6258. 3152, reduza para 210 nós. Juliette, sai por 10.10.50. Palma, meu vídeo está lindo, é assim, a identificação, autorizado a chegar na mala, informe para o descido. É 3152. Prossiga. Reduza para 2109. 210, qual é o número do 3152? 02 na aproximação. Boa noite, São 3600 com a Alfa, tudo 200. 3600, a identificação desse mantém o 140, chegar na Mare. Identificou 140 na Mare, São 3600. Controle até 3152, solicita para a Mari manter a proa por aproximadamente 5 milhas para desviar do nosso lado. Ciente, está livre o desvio 3152. Ciente, está livre. Controle 6258, solicita desvio esquerda, evita a formação, senhor. Está livre. Ciente, desvio 6258, esquerda. 3600, voe ITAP. 600 ITAP? Afirmo. Certo. Vitor Charlie India, desça para 3 mil pés, ou time em Salvador, 1021. Zero, desse mantém o zero, corrigindo, 4 mil pés, altímetro 1021. Então, 3600. 4 mil pés, 3600. tem condição de voar Duna 6258? É 258, manobração Prodidona, informe estabilizador. A Prodidona, informe estabilizador, 6258. Você é a 352, também tem condição de voar Duna? Inicialmente vou Itap, 352. Não tem condição de voar Itap. Esquerda tá livre, 3600. Obrigado. A 258, velocidade? A 160 nós, né? Tá, 3152, vetoração para o sequenciamento de tráfego curva à esquerda pro 340, limite será o localizador. Esquerda 340, limite localizador, 3152.